746, cruzou 320, para o circuito de Atlanta. Na sede 462, o senhor identificação. Isso é no 050, chegada à área. Confirme, chegada à área. Confirmando, é minha sede 46. Isso é no 040 na proa do NDB Salvador. 040 na proa do NDB Salvador. linha 746, desça 2.000 pés, ajustado no 013. Está autorizado o procedimento. Reposta um bloqueio iniciando afastamento. Afirmativo. O senhor autoriza a bloquear a parte da direita? Autorizado. Obrigado. Iniciando o afastamento web 6746. Gente, reporte no final do procedimento web 6746. É. W6746, curva base embaixo da vaga. Gente. Salvador Web 6746. E 6746, reporte na final para 17. Patará. Estando embaixo travado, web 6746. livre, pouso na 17, vento 100 graus com 3 nós, altímetro 10 no 3. 10 graus. Solo aos 28, táxi via Lima, portão 612. Lima para o 612, obrigado.